Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Like to know what the old proud mare is all about. Well, I'd like to tell you about her. She's nothing but a big old boat. You see, my forefathers used to ride the bottoms of her as stokers, cooks, and waiters. And I made a vow that when I grew up, I'd take a ride on the old proud mare. And if you'd let me, I'd like to sing about it. Looking for a job in the city, working for my man every night and day. And I never lost a minute of speed, worrying about the way things might have been. Big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning. Y'all just rolling, rolling, rolling on the river. Been a lot of places like me. Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today. Atenção, largaram! Amarrado já está em último lugar, enquanto o Cafajeste vem atrás dele em Passo do Ganso. Lero Lero corre por fora. Cada vez mais por fora. Saiu da pista. Pulou o muro. Está correndo na rua agora. Corre pouco, engata a terceira neste momento. Está correndo em quarto lugar. Saiu do quarto. Entrou no banheiro. Isto é, entrou no terceiro. Continua brilhantemente atrás de todos os Cafajeste, o grande favorito. Verifica-se agora a violenta disputa entre Cafajeste e Corre-Pouco. Ambos querem chegar em último lugar. O século está com o rabo manchando. Em primeiro vem um bolo formado por quatro cavalos, que são três. Bucéfalo e todas fora. Está quase no fim. Todas fora não dá folga, Bucéfalo. Bucéfalo caiu. Trupicou no focinho e enfiou a cara no chão. Mas o jockey de Bucéfalo não desanima. Coloca o cavalo nas costas e sai correndo. Ganhou o jockey montado pelo cavalo Bucéfalo. Em segundo lugar, todas fora. Cafajeste, o grande favorito, vem vindo lá atrás, talvez ainda chegue hoje. E aqui encerra esta minha reportagem turística. Boa noite e muito obrigado. Oh, yeah. Muita emoção, hein, Nandão? Boa noite, Henri. Ça va bien, monsieur? O que eu digo com as palavras? Opa! Tchau! Sentiu a vestimenta do Júnior ali? Olha a camiseta do cara, meu amigo. Nashville Guitars. Aí o fundo, Solomon Burr. Can't you see I'm not just rolling? Proud Mary, clássico de Creedence Clearwater Revival. Esse é um disco de 69 do Solomon Burr, gravado com os músicos excepcionais do Muscle Shoals, no Alabama. Promoções, não? Yeah. Por exemplo? Hoje, da pesada, eu diria. Ah, é? Motorhead. Motorrad. Qual é o lance? Ah, vai ter um show, parece. Não sei se você tá informado. Só um pouquinho aqui, ó. Só um Chico. Chico tá paradinho. Mas, hein? Não sei se você sabe, mas vai ter show do Motorhead por aí. Claro, pô. Eu falei tá aqui, sabendo? O Leme, né, o criador do Motorhead, é uma das últimas lendas vivas do rock and roll, assim, aquela coisa que não tem interpretação, né? Ele, Iggy Pop, Sergei, mais uns dois ou três, mais ninguém. O Leme, baixista do Rockwind, a banda mais descacetada que o Reino Unido já viu na sua história de rock and roll, criou o Motorhead e foi, na sua adolescência, Roadie carregava guitarra, amplificador, chinelo, escova de dente para um cidadão chamado James Marshall. Até o nome do cara tem amplificação, né? James Marshall Hendrix. Manja? Tô sabendo. Mas qual é a promoção? Ganha um anel? Ingressos, do... né? Ingressos pro Motorhead, camisa e CD. 20 ingressos duplos? Não, calma, neném, calma. Vou ligar pro Fabinho agora, mas parece que a princípio são... dois pares. Pares, bom, de, né? Pares de quanto? Acho que de dois, cara. Tá. Gostou aqui da narração do pare do Joker? Espetacular. Já vamos continuar com o programa, não? Manda ver. Ou já vai partir pra. Aperta. Vai partir pra estupidez da promoção, não? Conversation, reconstruction, who shall put me in your introspection? Insurrection, no protection, I tried to hide my erection. I said 1, 2, 1, 2, I know kung fu. They only read between the lines, but they can't read you. They'll watch what you do. They'll let you know when you're not being used. Oh, searching. Ooh, reconstruction. Who shall put me in your introspection? Insurrection. No protection. Ooh, I turn to hide my erection. I said, what? Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Got it! Olá, galera! Só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Quem é esse cidadão aí, Nandão? Pelo amor de Deus. Eu não sei quem é. Aí ao fundo, o Stiff Little Fingers, a banda de Belfast. E hoje, né, Nando, depois de uma temporada... Belfast. É. Olha aqui, ó, o que ele fala aqui, ó. This is a song that was written by Paul Barney. Manjou o sotaque do cara? This is a song that was written by Paul Barney. Quem que ele falou? Eita. This is a song that was written by Paul Barney. Quem é esse cara? Bob Marley? Pois é. In the wrong place, the wrong time. This is called Johnny Was. Mas enfim, depois de 4 semanas recebendo nossos queridos amigos aqui, pessoal do Canastra, Tony Platão e Banda, Cassim, seus Blue Caps, e fechando semana passada com a monumental presença de João Donato, Donatinho, o Alberto e a lenda Robertinho Silva na bateria, o Ronquinha volta, graças a Deus, né, Nando, ao seu formato alavancado, brifado, startado, tradicional. O que grande parte da nossa torcida já estava sentindo falta. E com o programa de hoje eu vou tentar colocar em dia os pedidos, as novidades, né, que ao longo dessas últimas semanas eu tenho recebido, não tenho conseguido mostrar aqui como deveria. Por exemplo, o Stiff Little Fingers, há 1 mês, 2 meses atrás, eu encerrei uma das edições do programa com... Suspect Device, e foi uma gritaria, porque o Stiff Little Fingers era uma banda razoavelmente popular no tempo da Fluminense FM. Então, de meados dos anos 80 até hoje, a presença dessa banda aqui ao fundo no rádio brasileiro foi praticamente pífia, né? Então, na hora que a gente mostra o Stiff Little Fingers, quem gosta grita, se descabela, tira a roupa, sobe pelas paredes. Então muita gente pedindo Stiff Little Fingers aqui ao fundo. O programa de hoje abriu com Solomon Burke, Proud Mary. Logo depois, um compacto 7 polegadas do Shit Disco, uma sensação britânica. A música I Know Kung Fu, um remix na realidade. E o Stiff Little Fingers com Gotta Get Away. A torcida já pode participar do programa? É verdade. Que é fundamental, né? É verdade. Alguma informação, alguma coisa que... Pô, ficou sabendo da última? Rapaz, eu ia te perguntar um lance aqui. Eu também vou te perguntar um. Hermanitos? Ficou sabendo da Hermanitos? É Hermanitos? Não, Hermanitos já tá batida essa notícia. Ah, é? É, claro. Eu não sabia, tá vivo por Eu fora. Tenho uma mais bombástica. É mesmo? Qual? Sandy e Júnior vão separar, mano. Por isso que eu tô sentindo nos seus olhos um ar tristonho. É verdade. Mas e Hermanitos? Olha... Qual é a história dos Hermanitos? Me falava, vem, acabou. Né? Raspa a barba, essa coisa toda. Um tempinho. Tu não é a Virgem Maria, mas tá cheio de graça, não, hein, Nandinho? Acabar não, né? Hein? Jamais acabar. Não, eu soube, né? Inclusive o seu eles amigo... Eles iam dar uma parada estratégica, como qualquer banda dá. Seu amigo Fernando Donato vai vir ao Rio pra assistir esses dois, parece que são 2 shows, né? De... Ah, é? Tem um clima de despedida? Tem assim? Um clima de despedida. É mesmo? Então, antes da promoção ir ao ar com ingressos para Motorhead, o que mais tem no pacote? CD e camisa. Camisa maneiríssima. Tá com ela aí? Malandro. Tá lá embaixo. Acho que eu vou dar um zig nessa promoção, calma, hein? Calma. Acho que eu vou dar um zig nessa promoção, hein? Aliás, cruzei com o Iraxon, mano. Muita história, viu? É uma camisa? Não. São dois pares, duas camisas, dois CDs. Ah, então dá pra dar um zigue, hein? Calma, as camisas, calma. As camisas do Motorhead são... Larápio pra Dedéu. 23, e 23, meu amigo. Uol. Mas enfim, antes de nós colocarmos a promoção do Motorhead, camiseta, CD, anel do Leme, aquele chapéuzinho que ele usa, sinistro, pra Dedéu, você pode participar do programa dando a sua opinião. Hermanito, foi pro vinagre? Não foi? É uma parada estratégica que o marketing indica? Tem esse negócio, né? Você tira, é uma coisa conhecida, né? Você tira pra botar depois. Tira pra entrar, pra voltar a situação com mais gases, manja. Você percebeu que essa música é do Bob Marley, né? Como ele disse nisso, Johnny Was, né? Recentemente nós mostramos o CD do Lenny Gordon, um dos três maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos, que conta com a participação de um monte de gente bacana. Mostramos aqui o Max de Castro. Tem Gal Costa, Zé Cabaleiro, Rodrigo Amarante, Caetano, Fernando do Patofu, Périx Cavalcante, Edgar Escandurra, Gilberto Gil, Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes. E é com Arnaldo Antunes que a gente ouve o Lenny Gordon. Nessa época o sol é mais frio, porque ele se divide em mil. Mas para lá de janeiro ele volta a ficar inteiro. Agora o sol parece uma laranja madura, porque ele está sem pintura. Mas quando entra março, parece a cara de um palhaço. Tem dias que o sol vai embora, tem noites que não tem aurora. Às vezes ele fica no Japão e só volta quando chega o verão. Agora que o sol está bravo, parece uma moeda de um centavo. Mas quando se alegra, o sol fica maior que uma bola de futebol. O sol está brilhando muito claro, porque hoje é seu aniversário. Nesses dias ele quase cega, e quem é cego quase enxerga. O sol está sempre ali no céu, a terra é que faz o carrossel. De noite o sol apaga sua chama e dorme debaixo da minha cama. Nessa época o sol é mais frio, porque ele se divide em mil. Mas para lá de janeiro ele volta a ficar inteiro. O sol está sempre ali no céu, a terra é que faz o carrossel. De noite o sol apaga sua chama e dorme debaixo da minha cama. Ronca Ronca. Girlilocks, know that I'm a dreadlock. Your daddy say you shouldn't play with me. Girlilocks, know that I'm a dreadlock. Your daddy don't want you play with me. The sun is shining, the breeze is blowing too, and all I've got inside me is lots of love for you, it's true. Girlilocks, know that I'm a dreadlock. Your daddy say you shouldn't play with me. Girlilocks, know that I'm a dreadlock. Your daddy don't want you play with me. He is a rum head, he is a walking dead. I'm a living man who's got a lot of plans. So, girlilocks, two roads before you. Tell me which will be your choice. Girlilocks, your father is a pork chop. That's why he don't want you to deal with me. Girlilocks, two roads before you. Which will be your choice? The sun is shining, the breeze is blowing too, and all I've got inside me is lots of love for you, it's true. Girlilocks. Produção totalmente única. Dá pra sentir o cheiro dele, né? De Lee Perry com Junior Biles. Girlilocks, uma música que ele, Lee Perry, impetrepou no Circo Voador. Você foi lá, Nando? Não, não fui. Você curtiu o momento? Bastante, pô. Eu já falei, né? Falou aqui? Falei que o Lee Perry poderia entrar no palco de qualquer lugar do mundo, entoar o hino dos Mulambo, manja? E eu ia achar muita graça, ia adorar. Espetáculo. E o estilinho dele, estilinho dele. Estilinho, um mix de Damião Experiência com George Clinton. Que maravilha. E outros geniais. Vem cá, manda um beijo pra Gabi e pro Shazam, cara. Pô, grande Shazam, querido. É. Saudades. Gabi? É. Com todo respeito, hein, Shazam. Gabi, um beijo grande, querida. É. Se cuida. Baby, come on down. Não, não, você... A perguntinha tá formatada, alavancada? Ainda não, cara. Você é uma perguntinha complexa, hein, rapaz? Ah, é? Ah. Vem cá, você que é um cara muito enfronhado na novíssima produção... Enfronhado? Enfronha. Fronha, papo de fronha. Tu não baba na fronha? Eu. Não tem esse lance? De... Sim, sim. Tu é um cara enfronhado. Sim, sim. É, conhece a dupla do Planalto Central chamada Lucy and the Popsonics? Manda ver. Conhece? Já ouvi alguém dizer. Garota rock inglês, não maltrate dessa vez o meu coração que só fala português. Com seu jeito sabe que me lembra um burguês. Eu não leio Byron nem escuto Coldplay. Garota rock inglês, eu não combino com você. Eu canto punk rock e me visto de xadrez. Não tenho paciência para o seu xadrez 3. Eu sei que na Inglaterra o narigudo é o irlandês. Viu esse filme aqui, Nando? É, vem muito, hein? Vem muito, vem pra dedéu mesmo. Mas vem com tudo. Ou então ali, ó, aí. Ah, tá. É o menisco, né? O seu menisco, né? É, tá ótimo. Viu esse filme, cara? Não, não vi, não. Diz aí qual é a trilha sonora do filme. Bicho de Sete Cabeças. Trilha sonora... Essa aqui, ó. Nós ouvimos o André Abujamra. Com essa barulheira... Nós ouvimos Eletrochoque e Fuga. A trilha espetacular, Ronaldo Antunes, né, que nós acabamos de ouvir com Lenny Gordon. É, o Abujamra em várias faixas. Marisa Monte com Arnaldo. Zé Cabaleiro, de novo. Pra fazer um favor! Um lugar nesse hospital pra você. E a turma lá de Esparta, você viu os 300? Não tava afim de ver esse filme. Por quê, cara? Tá rebelde? Não sei. Espetacular, cara. Você tá meio sanguinário, hein? Bom pra dedéu. O Santorão, o Rodrigo. Sim. De novo aqui, né? Que tá no Bicho Sete Cabeças. Espetacular. Irreconhecível. Você sabe que ele participou do filme, né? Aí na hora que ele entra lá como aquela moça, o Xerxes. É... Moça. E só. Ele entra como Xerxes e pensa assim: pô, vem cá, é o Rodrigão mesmo? Pior que é espetacular, honrando as tradições cruzmaltinas dele. Bom? Mas é bom. Pô. Ficar sozinho, quando está sozinho. Quando está sozinho. Aliás, trilha sonora, a nossa torcida gosta muito de fazer pedidos, né? Envolvendo música de cinema. E vem aí um evento de específico para música de cinema... Assim, nota mil, terça-feira que vem eu passo as informações todas, até porque eu entrei no site e a coisa não estava fechadinha, alavancada, brifada, startada. É. Procurei entrar em contato com alguma pessoa do evento, eu só sei que vem Ennio Morricone ao Brasil, meu. É mesmo? É, coisa... Que barra, hein? É, muita marra. E outras... Não, falei barra. Barra. É. Aliás, barra. Não tem um negocinho pra barra aqui? De... tem, rapaz. Trouxe pra você. Minha mãe mandou. Se liga, vai. Sua mãe foi ver já trotou? Pois é, rapaz. Não? Não, ela tá louca até hoje por isso. Ficou louca. Imagino. Mas tem um filme aí, Elvis Presley, aquela coisa lá. Tô falando sério. Vem cara. Cá. Fica de o lance é o seguinte: eu tinha comentado aqui. Eu tinha comentado aqui que o Jethro Tull estava meio que programado para vir com o Dave Mattox e o Dave Pegg, baixista. Dave Mattox, baterista, o Dave Pegg, baixista, que durante muito tempo tocaram com o Fairport Convention. Tenho falado do Fairport Convention direto aqui. Eu não sei se essa turma veio com o Jethro Tull. Aliás, é uma boa informação para nossa torcida passar também, Nando. Quem foi ao show do Jethro Tull dia 21? Se essa dupla cozinha da banda do Ian Anderson veio com o Dave Mattox e o Dave Pegg. Falando nessa turma, recentemente aqui o Cassim contou a história do Joe Boyd, né, um americano que foi nos anos 60 para Londres, criou o primeiro clube, a primeira boate psicodélica no Reino Unido, e lá ele lançou Soft Machine, Pink Floyd, entre outros. Eu comentei aqui, eu vou contar uma história que o Cassim... narrou, espetacular, pena que ele não colocou no ar essa história, mas eu vou contar essa passagem do Cassim, o Moreno Domênico com o Joe Boyd, que lançou Nick Drake, Bolívia? Vai falando. Não, vai. Só quero Airplane. Te lembrar pra não tocar nenhuma música. Não, porque eu vou fazer, que eu vou mostrar uma música. Pois aqui. Pois Airplane, que tá em BH? Exatamente. Airplane, pô... Você sabe que em breve nós estaremos gerando o Ronca Ronca de BH, né? Airplane, vai se preparando aí que o bicho vai pegar. Mas sim, a história do Cassim. Não, vamos pra Bolívia. Pô, calma que eu ainda preciso escolher a vinheta, cara. Fala aí mais alguma coisa e tal. Tem que dar uma enroladinha. Você não sabe desse filme do Elvis Presley, cara? Bom. Sobre a história lá de Nashville, não? É, pode ser. Memphis. Ah, Memphis. Quando a vinheta estiver pronta aí, você dá um toque, tá? Ah, tá, aqui, ó. Já que eles... Vem cá, nós já temos duas... Você me interrompe, cara. Desculpe. É que tem tempo que a gente não faz programa junto, né, Nandão? nós já temos duas participações para a nossa torcida, hein? O negócio do Jethro Tull. E a perguntinha? Perguntinha. Sabe o que eu pensei? Já que esse programa é um programa informativo, e as pessoas gostam de pesquisar. E o Leme? Era hold do mestre Jimmy? Que essa hora tá lá em cima com quem? Garçolinha? Exato. Então, assim, grandes artistas que foram holds, eles podiam nos informar, já que eu não conheço muitos. O que você acha, Caio? Oi, chegou o doutor, viu? Vai falar com ele? Doutor, por favor. Doutor, preciso falar com o senhor. Mas vem cá, mas no final das contas, qual seria a perguntinha? Então, informar pra gente outros artistas famosos que foram holds antes de se tornarem famosos. Ih, rapaz, isso é complicado, hein? Difícil? É, bastante. Então vamos lá.